Estúdio Audax, trazendo os melhores lançamentos pra você. DJ Hélio Produções. Te conheci, logo me apaixonei. O seu sorriso era lindo e por você eu me encantei. O seu jeito de me amar, me fazendo sonhar, me levando ao delírio a tocar as melhores canções. Meu super pop, águia de fogo, vem fazer o S do arrasta fogo. DJ Hélio, pra mim! Aí ele é pra mim! Pra cima, garoto! Pra cima! DJ Hélio Produções. Trazendo os melhores lançamentos pra você. Banda B2. O batidão do sucesso. Vai ter você, sem ninguém, só nós dois. Era que era um sonho de amor. A luz do luar, a brisa do mar, uma noite tão bonita pra se amar. Um sonho bom, mas acordei, eu estava do meu lado, então chorei. De você, yeah. Meu amor, a noite está fria sem você. Estou sozinha nesse quarto, ficar eu não vou. Eu vou curtir o som do meu coração, que bate com emoção. Venha dançar e não pare. A festa de aparelhagem não tem quem compare. Eu sei que você vem. Eu vou curtir esse som. Águia de fogo, arrasta fofão. Estúdio Audax, trazendo os melhores lançamentos pra você. Me apaixonei, conectou meu coração. Em sites, internet, homepage, seu e-mail, me comuniquei. Que sensação eu sentia, nossa história dependia de você aqui. Com ciborgue, o som do futuro, beijo, nosso amor surgiu. Estúdio Audax, trazendo os melhores lançamentos pra você. DJ Hélio Brown, considerado. Yeah. doce ser. DJ Hélio pra Mix. Considerado. Considerado. Da minha vida e ficar a seu lado. Ouvir os teus lábios dizer que vai me amar. Pra te dar minha vida. Onde anda meu amor? Banda Rale. DJ Marquinho Mix, Mix. Esta é mais uma super produção da banca do Fala Sério. Onde anda meu amor? O que me deixou assim? Que falta você me faz? Me faz. Te peço por favor, vem ficar perto de mim e não me deixe jamais. Do vento para te encontrar. Por amor, deixo tudo só pra te buscar. Pra te dar minha vida, meu amor tão sincero. É assim que eu te quero e com todas as forças dizer que te amo. Pra te dar minha vida e ficar ao seu lado. Ouvir os teus lábios dizer que vai me amar. DJ Hélio Pro Mix. Considerado. Por onde ando, escuto falar de você. Não vejo a hora de poder te conhecer. Ligo pras amigas pra saber por onde estás. Meu águia de fogo, estou indo te encontrar. Trazendo os melhores lançamentos pra você. Banda R15. Pressão pra valer. DJ Hélio Produções. Botando pressão. Não existe fronteira pra me segurar. Não existe barreira. Jessé, o considerado do DJ Hélio pra Mix. Considerado. Eu sou o lobo mau. Eu sou o lobo mau. Eu sou o lobo mau. Eu sou o lobo mau. O que você vai fazer? Vou te comer. O que você vai fazer? Vou te comer. Chapeuzinho, onde você vai desair, menina, que eu vou atrás. Pra que você quer saber?

gente planta, ele cresce. Aí vira uma vaca e acaba tudo. Pra cima, garoto! DJ Hélio Brown Mix. Considerado. Me dediquei, me entreguei a você. Não mudei, me esqueci de viver. Mesmo assim eu estava feliz e faria bem mais, mas você não quis. Me dediquei, me entreguei a você. Não mudei, me esqueci de viver. Mesmo assim eu estava feliz e faria bem mais, mas você não quis. A primeira tentação. Lançamentos pra você. Sucesso! DJ Hélio Produções. DJ Hélio pra mim. Botando pressão. Eu vou curtir o Rubi lá. Ai, eu vou pro Rubi,